Joe Papa Tank Whiskey, Juliet Zulu. Juliet Zulu, contato radar supo, nível 360, perfil da Elbrás. Final, Bravo Serra Tank, visual. Ciente, está autorizado, pouso, vento é 130 graus, 109, Bravo Serra Tank. Pouso, pista no 7, Bravo Serra Tank. 3196, Solon em Salvador, 41, chame o Sol 121, decimal 9, então 3196. Alivrar no 219, senta pressando aqui no táxi, obrigado, então até já. É. Web 6726, ali mantém. Ali mantém, a Piat 6726. Tá 3602, observe de alocamento. Mantém a posição, tá 3602. Tem posição. Mike Eco 9, passando externo pro trem fixo. Obrigado. O Mike Eco 9, passando o marcador externo pro trem fixo. Sente, Mike Eco 9, aguarde autorização de pouso. Guarda. Web 6726, está autorizada a decolagem, vento 130 graus, meia dúzia de nós. Autorizada a decolagem, objeto 6726. 73602, ingresso na Delta e mantém a posição. Ali mantém na Delta, mantém a outra, 3602. Bono 798, a Real Cotidade, 390. Coordenar o nível final 160 para o trip 5490. Aguarde. Muito obrigado. Sendo 30 graus, 8 nós. Preciso pouso, mas quer que Bravo Serra Tango no solo de Salvador às 44, qual é o pátio? A companheira está. Backtrack now. Backtrack, vai acertar, vou botar ali pra Web 6726, decola de Salvador aos 44, chame em 119 decimal 35. 1935, obrigado. 3896, autorizado em frente para o portão número 2. Em frente ao 2, 3896, graças. 330, perfil Pucaracaju. 330, Pucaracaju, 6726. 5490, nível 160, autorizado, voo direto Petrolina. Muito obrigado, 160, Petrolina direto, 5490. Colo Gol 1397, prospecto na meta no 03. O 397, aguarde no 03, vai ingressar um tráfego da Tano 2. Assim que eu mesmo ingressar, inicia o seu pushback no 3. Ok, aguardo. Posa, ingresso mesmo autorizado, 397. 396, prospecto aquilo. Autorizado o ingresso naquilo, parte 3, chame para ingresso no parte principal. Taxi aquilo, parte 3, parte principal, 390. Correto. Você confirma a posição de parada para o 396? Será o 1, o senhor vai aguardar inicialmente dentro do parte 3. Ok, vai aguardar parte 3, parte 1. Novamba no solo de Salvador agora aos 45, bem-vindo a Salvador, livre à direita, vai chamar o solo 121, decimal 9, Mike Eco Novamba. Solo 219, obrigado. Aqui é com 90, prossiga o táxi pela Alfa, chame para ingresso naquilo. Para. esquerda, 225. Agora. Gente, seu portão será o 1, mantenha a posição, aguarde para prosseguir. Tendo posição, 396. Graus negros de nós. Iniciando 3602. 1906. Alfa Índia para o 1. Ok, Juliette. Alfa Índia para o 1. Certo. 3325, boa viagem. Só a portadora. Ok, o uísque Juliette copiou, chama agora a Recife 288, altera 3325. Obrigado, bom dia. Boa viagem. Recife 490, passa nível 120, chama agora o centro Recife, frequência 12685, alternando 125.45, boa viagem. Então, chamando o centro Recife 12685, secundário 12545, obrigado, 5490. Azul 4106, passou o serviço 3 relé. Afirmativo. Durante procedimento, chama agora a torre, 1086, bom pouso. Gente, 1086, obrigado. 35, obrigado, boa tarde. Bom dia. Boa tarde, obrigado, comandante. Força aérea 2733, curva à esquerda para o 1060, forma no curso localizador. Esquerda 160 para o localizador. Salvador, muito bom dia, Altan 3602, decolou na DEL. Objeto 6726, passa nível 130, chame agora o centro Recife, frequência 12685, alternando 125.45, boa viagem. 12685, 2545, obrigado. Altan 3602, contato radar, SUPA nível 300, perfil da Eldiné. 300 da Eldiné, 3602. 06. Azul 4106, bem-vindo a Salvador. Check trem. E baixo e travado, final visualíssimo. Certo, Azul 4106, avistado, informa cabeceira deslocada a 1.200 metros. No vento é 150 graus, 109, ajuste a 1014. Autorizado pouso. Azul, ciente da restrição, primeiros 1200, vai tocar lá na marquinha. Obrigado. Azul 4106. Afirmo, bem-vindo a Salvador. Obrigado. Também pode prosseguir no táxi? Até o portão 1, 3196. 3196, portão 1. 2733, estabilizado o localizador. 397, tem 105 a bordo, são 2 horas e meia, autonomia, altera na Aracaju. No 397, autorizado o táxi via Juliette, Alfa e Delta, antes da Delta, 118.6. Juliette, Alfa, Delta, modificado 286. Sera 2733, reporte externo. Fortaleza externo, 2733. 4106, Sulu em Salvador, ao 51 do livre à direita, chame 1219. 219, obrigado. Bravo, Mike Golf, desço para 2000 pés, curva à direita, proa 065, informe no curso localizador. Bravo, Mike Golf. 2000, 060, informará localizador. Justo do altímetro, no 0 na 4. 065. Salvador, é o Mike Zulu Golf. Se frequência 1288, alternando 133, decimal 25, boa viagem. Recife 288, 13325, obrigado, tá 3602. 47, 115 a bordo, me confirme os atrasos. 233, em povo. Sobrevoo em Conceição, no Jacuípe, 1000 pés, decola da pista 17 com curva esquerda, ingresso no corredor forte, controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 0263. Anda. Localizador, Bravo Mike Golf. Complete procedimento, chama agora a torre 0086, bom pouso. Golf. Bom dia, papapapa, Brahma e Golf. 2086. Oh, perdão. Tudo de tráfego do corredor forte, após o senhor solicita a ascensão para o 1500, para o controle Salvador. Autorizado o acionamento para o táxi 1186, Alfa Vida Juliette. 2425, 1265. Para pouso 90, reporte externo ou Serra Vito 372 com trem baixo e travado. Papapapá, Bravo Mike Golf. Para sua informação, a pista no zero está com a cabeceira deslocada em 1200 metros, 12200 metros. O vento agora é 140 graus, 10 nós. O ajuste é 1014, 10, 14. Estamos cientes da nota e vamos. Nós passar a fibra, reportará. Então, vamos lá. Gol 397, ciente, mantenha ponto de espera. Ah, da 17, né? Na aerovia do Tamuípe 50, aproximadamente 40 milhas a meia, sul de Ilhéu. Corrigindo, táxi em frente via Alfa e após Juliette, gate 8. Alfa Juliette, gate 8, azul 4106, obrigado. Mantém 500 pés no mato, afastado do campo 7 milhas, em diligência no setor aqui, setor nordeste. Gente, guardião 02, mantém 500 pés, o altímetro no 04, informa o visual com aeródromo. Tem informado o visual, aeródromo 02. Chame 0102, guardião 02. Nave 0102, guardião 02. Passou externo, Bravo Mike Golf. Ciente, o Bravo Mike Golf, cheque trem. Baixou, checou. comandante, está autorizado o pouso, o vento é 130 graus, meia dúzia de nós, lembrando, cabeceira de locada, 1.200 metros. Vizilete, ingresse na 97, reporte pronto. Delta 7107, prossiga para o edição etapa 1, forma 20 milhas fora, mantendo 500 pés, estou time, estou no 0 no 4, corrigindo, mantendo 1000 pés. Dia 02 visual com aeródromo. Mantenha a posição, Alfa Vitor Juliette. Chame 121 decimal 9. Na escuta do som. Meia dúzia de nós. Gol no 397 ali e mantém. Sim, mantém, 1-0 deslocada, gol no 397. Afirmo. Bravo, Mike Golf no solo de Salvador, agora 00, vai livrar a direita e chamar o solo em 121 decimal 9. Livrar a direita, 1-2-1-9. Na delta para cruzamento. Controle 119-35, Alfa Vita Juliette. 107. O senhor está a 3 milhas do farol da barra? Afirmativo. Ok, sente. Controle, muito bom dia. Papa Tango, Alfa Vita Juliette. Alfa Vita Juliette, prossiga no corredor forte, Alfa Vita Juliette. Corredor forte, Alfa Vitor Juliette, aguardando radial 345. Mike, Echo Delta retornando a 2 a 500 pés. Autorizado, 500 pés. 500 pés, Echo. Confirme a rádio ideal do Alfa Vito Juliette. É 3, 4, 5, senhor. Curva à esquerda, cruzamento do aeródromo. E tá via ação. 763, tô usando cruzamento. O Alfa Vitor Juliette mantém a perna contra o vento e vira o tráfego decolando da pista 1-0. É, mantendo a perna contra o vento, tá visual com o tráfego, senhor. Tá 3602, pronto, a terra 361. Juliette Visual, Canadá 737, companhia Gol, decolou da pista 1-0. Afirmativo, tráfego já superado. Então, está a mil pés? Cruzando 700 pés no momento. É autorizado o cruzamento a mil pés. Prossiga na ideal para a localidade Jacuípe. Autorizado cruzamento e proa para Conceição de Jacuípe, Alfa Vitor Juliette. Controle, bom dia, Gol 397, decola Dael. 397, contato radar, Superior 220, perfil Dael Coral. Dael, se prossegue via Dael Coral? Dael Coral. Fecha. Controle, Guardião 02. Guardião 02, visual com o aeródromo. Já visual com o aeródromo para Salvador, passado apenas 3 milhas. Ok, chama agora a torre 1086. Matão 86, grato 02. Alfa Vitor Juliette, tráfego 12 horas, 2 milhas, rumo oeste, mantendo 500 pés ao nave helicóptero do estado da Bahia. Gente, ainda não avisa, já atinge mil pés o Alfa Vitor Juliette. Salvador, Mike, Eco Delta. Mike, Eco Delta, confirme o... Vai prosseguir para 1-0. Esse é autorizado. Vai no canal ZK10 e MDR vai para 1-0. Ok, então informe interceptando o localizador. Delta. Contorna para a parte principal, Lima 786. Queria confirmar quantas milhas ficaram afastados. Nós teremos no máximo 5 milhas, menos de 5 milhas de afastamento. Sete. 02. Autorização Recife. Recife 390 será coordenado, aguarde cópia, portão 05, gol no 260. Gente, chama 260. Manterá 500 pés, tem uma aeronave no setor a 1.000 pés. Gente, da aeronave no setor, manteremos no máximo 500 pés. No momento agora, 300 pés. Gente, porém, não tem tráfego no visual, solicitar acender a 1.500 pés, senhor. Chuva para 1.500 pés, então. 1.500 pés, Alfa Vitor Juliette. Afastado 3 milhas. Guardião 02, autorizado direto para a parte do grau, evento 140 graus, 10 nós, sem interferir com o eixo da 10. Diante do vento, Guardião 02, tomaremos a. No topo. 2, é o papapapá, Abraham e Golf, ingressa na Lima, para a galera estar. Confirme. Tá o Mike Delta, já tá no outro lado. Táxi para o hangar da Airstar. Paciente autorizado Lima Mike, reporte na Quebec para cruzamento da 17. Lima Mike reportará cruzamento, 17. Lano 260, autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10, deslocada a 1.200 metros com curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.35, transponder 5461. A Salvador tem de aproximadamente uma hora, senhor. Então é sobrevoo. Apenas sobrevoo, afirmativa. Aracaju. 119.35, o controle aciona 5461. Bono 260. Bono 260, correto, portão 05, chame pronto para o pushback e acionamento. Ciente, 9260. 3525, bom dia, bom dia, gol no 367. Índia, Índia, prossiga. Estão abaixo de notícia. Então, Índia, Índia, informe a 10 milhas de Salvador. Ajustou o time, estou no 0 no 4. Cruzamento 197 para o Pato 5, viu? Nativa, largada aeroespaço. Tenta estacionar ali em frequência. Passou sim para lá, Eco Delta. Eco Delta, informa um helicóptero passando através da cabeceira 197 para o Pato do Graé. Autorizado, gira a base pela direita 197, reporte final, trem de pouso baixar travado. Eu já baixei a travada, autorizado, base pela direita da 197, mais Eco Delta. Agora, caso não consiga contato com o controle, modificando a frequência para 1, 2, 3, 4, 5, para coordenação com os tráfegos locais. Alfa Vitor Juliette. Ciente na sua escuta até o limite da CTR, caso negativo contato, após 20 milhas, frequência livre para coordenação, Alfa Vitor Juliette. Para assinar, baixar checado da 17, Mike Eco Delta.